Na Umbanda, a abertura da coroa da encruzilhada significa, simboliza você acionar os pontos de energia, os pontos cardeais e colaterais, onde cada um tem um guardião, e esse guardião tem um nome, e ele é saudado, representando o levantar, o estar de pé, a segurança desse círculo mágico. E a maior função de abrir o círculo da encruzilhada, abrir a encruzilhada, é justamente chamar força, chamar energia, principalmente de segurança, uma energia de esgotamento, de atração e repulsão de forças. Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. Exu sete encruzilhadas. Por que esse Exu? Porque são sete energias, são sete caminhos. E o Senhor das sete encruzilhadas é o mensageiro principal, é o guardião principal desses caminhos. O círculo, ele é historicamente ritualístico. Em qualquer religião que você possa estudar, sempre o círculo ele está presente. Na Umbanda, a abertura da coroa da encruzilhada representa esse círculo mágico, onde você exalta cada ponto de força, que é onde há um guardião, para acionar, para levantar essa guarda, para a iniciação de um trabalho. E isso não quer dizer que outros Exus, com outros nomes, não possam trabalhar nessa energia das sete encruzilhadas. Muitas das vezes nós vemos aí Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, Fulano de Tal das Sete Encruzilhadas. É a mesma função, apenas com outro nome. Só que o titular dessa força, desse ponto de força, se chama Senhor Sete Encruzilhadas. Tranca-rua, também guardião de um polo, de uma polaridade dentro da coroa da encruzilhada, que também tem outros Exus que fazem parte desse polo, que podem ter outro nome. Mas seu tranca-rua vem como principal, como o próprio nome fala. Aquilo que entra pela coroa através das sete encruzilhadas pode ser parado, pode ser paralisado. E esse Exu se chama Tranca-Rua das Almas, ou só Tranca-Rua. Guardião do polo do conhecimento. E da mesma forma, Marabô é o título do guardião principal. Outros Exus podem vir nessa mesma função, com outro nome, Exu das Matas, etc. A maior função de Marabô é esse conhecimento. Aquilo que entrou no círculo da encruzilhada passa, é liberado por tranca-rua e será visto. Será passado pelo crivo de Exu Marabô, que é o conhecimento. Quando se fala que Marabô, ele tanto pode ser o guardião da justiça, que é o fogo divino, e do conhecimento, é porque para ser uma coisa justa, para ter a justiça, o conhecimento ele é fundamental. Então as duas coisas se fundem nesse polo, nessa polaridade, e na força e na energia desse Exu. Deu meia-noite o galo canta. Exu está numa polaridade onde a principal palavra seria justiça, mas não essa justiça que nós conhecemos, a justiça divina. E esse girar mundo é após a entrada no círculo da encruzilhada e ter passado por tranca-rua, ter passado por Marabô, é uma avaliação do que é justo e o que não é justo nessa entrada, nesse pedido, nessa forma. Isso é incumbência do seu Giramundo, esse grande guardião. Exu é de lei, sua palavra não volta atrás. Exu é de lei. Exu Pinga Fogo, próximo guardião, guardião de uma polaridade muito importante, assim como as outras, mas muito mais fundamental, porque é através desse Exu que se concretiza. O fogo é o grande poder de concretização. Então, após ter passado pelos outros critérios, esse critério agora é o critério de que se faça cumprir, que a coisa aconteça. É ele quem segura a nossa banda, é ele quem segura esse conga. Onde encontramos aí o guardião Tiriri Lonã, e o próprio nome já fala, Lonã, que significa caminho. Então, após toda essa verificação, após passar por esse escrivo, essa energia que entrou na coroa da encruzilhada, ela toma o seu caminho, é permitido que se faça. É uma casa de pombo. De bombo gira. Sétimo polo da encruzilhada, que é regido por todas as pombogiras, aonde entra o emocional, a parte emocional dessa energia. Graças a Deus, muito obrigado. O ponto onde você consegue acionar a coroa da encruzilhada de uma forma intrínseca, mas de uma forma bonita, perfeita, ele diz que na encruzilhada tem sete espadas. Uma corta vento no ar, outra corta as ondas do mar, uma para quem tem fé e as outras quatro do seu Lúcifer. Entendendo que o ar é a lei, o mar é a vida, e essa vida gera fé, e isso, após essas três, é a parte negativa da polaridade positiva, e isso é a lei de Lúcifer.